mais que a gente tente esquecer, algo faz lembrar. Moral, não ia nem pá, mas precisava te falar. Aquele dia na cova você deve recordar. Coloquei uma rosa, mas queria te socar. Como que cê dá dessa, irmão? Vou te falar, não contava com a incrível possibilidade de não voltar. E aí, responde o que quando os pivete perguntar? Cê fez que achou melhor, mas quem que ficou pra pagar pior? Que nem deu tempo, até combinei de trombar quando os dias atrás do ocorrido, sem querer trombei a tia. O olhar cansado parecia até que já sabia. Final só foi pra concluir que intuição de mãe não mentia. Que os moleque ainda brinca de bandido e polícia, mas ripa de verdade até enlouquece nas penas. Quando não, cai na fuga, vira piada. Os bico filma linchado, cheio de sangue, implorando alguém chama a polícia. Fico confuso, porra, é isso que vale uma vida? Uma moto, um celular, um tênis, cês tão nessa ainda? Papo de quem não deixa de ser merreca, se atende só do rolê no fim de semana, mas se leva é passeio e puta desperdício. Uma pá de menosada, disposição avançada, sem tempo ruim pra nada. Inteligente pra trazer o mundo dentro de casa, fazendo jus às mil vezes que a vida deixou a gente sem nada. Agora é só lembrança, inclusive esses dias até comentei imaginando hoje como seria. Peão de lei na condição que aquela mão não tinha, lembrando das loucuras, dos perdidos na tia. Na tela o play no som só original das antigas, sonhando comigo gravando a voz no rádio de pilha, tentando meter o americano na maquininha, revezando os pesos de cimento na lata de tinta. Espero que tenha valido a pena, queria ouvir da tua voz, firmão da hora, e agora esteja mais suave que nós. Desculpa, é que tem dia que é foda, leva mal não aí. Na orelhada é que cê faz falta pra caralho, irmão. E agora, que é que eu faço com tudo que sonhamos juntos? Que é que eu faço vivendo só o que sonhamos juntos? Descanse em paz, vou viver essa fita por nós dois. Eu vou viver a parada por nós dois. Eu vou viver a parada por nós dois. Eu vou viver essa porra por nós dois. Eu vou viver essa porra por nós dois. Eu vou viver essa porra por nós dois.